te sintonizei na minha rádio do Caribe, de cima do mapa, na beira do rio, da cidade que não faz frio, avisa-te o fio. Que eu sou parente de Reginaldo Rossi, meu brega é brabo, trago o código Morse. Ô moça, amasso, moço, é massa minha missa. Lembro com muita saudade daquele bailinho, a gente dançava bem agarradinho, falava no ouvidinho, pra desregular, pra sintonizar. Chuva que não passa, te